enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, a idolatria, as quais vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, só ele deve ser adorado. Você vigia porque o Espírito Santo tem ciúmes de você, hein? Então é melhor você se guardar, é melhor você se fechar. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Só quem é templo do Espírito Santo celebra aqui nessa noite. Quer matar também? Jerusalém, o cenário de uma revolução que me encoraja a não me vender às condições. Gerador da reconstrução, quando com apenas 8 anos começou sua missão, Rei de Judá.